Meus amigos, boa noite. Nós iremos hoje fazer uma breve apresentação de estudos realizados não somente no Distrito Federal, na sede da Federação Espírita do DF, mas também em outros estados, buscando resolver ou pelo menos atenuar vários problemas que enfrentamos hoje no movimento espírita. Muitos presidentes de casas espíritas, muitos dirigentes de associações têm reclamado de vários fatores que têm prejudicado o andamento, a evolução, o crescimento da doutrina espírita, não somente no Brasil, mas no exterior. Nós temos visto o problema da evasão da casa espírita. Há estatísticas de um determinado estado da federação, feito por um organismo mesmo de pesquisas, que de cada quatro pessoas que entram em uma casa espírita, somente uma permanece. Outro dado preocupante é que o espiritismo tem se tornado, sem que seja o desejo dos seus dirigentes, relativamente elitista. Ele não está conseguindo atingir, com toda a eficácia possível, as classes C, D e E da população. Segundo o censo do IBGE, os espíritas somos os que temos os maiores períodos de escolaridade, juntos com os judeus. Nós somos a religião, entre aspas, que detém maior número de doutorados, de mestrados, de anos de escolaridade, de curso superior, e a doutrina espírita ainda não está chegando à grande população necessitada. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos têm conseguido com mais eficácia atingir esse público tão carente e talvez tão aberto às propostas da doutrina espírita. Então, nós vamos estudar esses dois problemas, a evasão, a ineficácia no atingimento dessas classes. Vamos identificar também o problema da falta de trabalhadores capacitados, que parece ser um problema geral das casas espíritas. E vamos enfrentar também o problema, por exemplo, de como obter uma melhor harmonia nas casas espíritas. Algumas casas têm se transformado em palcos, em ringues de competição doutrinária, de competição de quem mais sabe doutrina espírita, nos tornando inevitavelmente, por vezes, os novos doutores da lei de antigamente. Estamos esquecendo o principal objetivo que a doutrina espírita nos oferece, que é o nosso próprio autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento, em detrimento de discutirmos questões polêmicas, se Chico foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec, se Maria era virgem ou não era à época do nascimento de Jesus, se Jesus tinha um corpo fluídico ou não, e será que realmente essas questões valem a pena ser debatidas? Será que eu me tornarei uma pessoa melhor por saber esse fato ou aquele? Será que eu me tornarei mais caridoso por saber que Jesus tinha um corpo fluídico ou não? Então, entendemos como entendia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita. Então, nos estudos realizados no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Ceará, na Paraíba, no Pará, em alguns outros estados do país, verificou-se que um retorno às origens, um retorno ao estudo do Evangelho seria uma das melhores soluções. E a Fundação Allan Kardec, no Amazonas, formatou um estudo do Evangelho de maneira sistematizada, com uma série de recursos, com uma série de facilidades, aperfeiçoamentos, que vai se tornar em mais uma atividade da Casa Espírita. Ela não se destina a suprir nenhuma das outras. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo da mediunidade,